Ela me faz pensar que tudo pode ser perfeito. Ela me faz sentir que a vida é simples desse jeito. Mas vive me dizendo quanto posso ser feliz sem ela. Me conta coisas que parecem ter outro sentido. E se despede quase sempre sem qualquer motivo. Me faz querer acreditar que tudo é bem melhor assim. Me deixa à vontade, me fala de saudade. Não age quando pensa, não pensa quando age. Eu fico aqui pensando o que é que eu vou fazer agora. Vou viajar, cantar, vou curtir o pôr do sol. Vou buscar o meu amor e amar. Vou viajar, cantar, vou curtir o pôr do sol. Vou buscar o meu amor e amar. Acorda cedo, mas não sai antes do fim do dia. E tem prazer com quem me faz sentir tanta agonia. Mas me distrai se eu passo devagar ao lado dela. Ah, ah, me deixa à vontade, me fala de saudade. Não age quando pensa, não pensa quando age. Se ela quiser, eu rodo o mundo para encontrar com ela. Vou viajar, cantar, vou curtir o pôr do sol. Vou buscar o meu amor e amar. Vou viajar, cantar, vou curtir o pôr do sol. Vou buscar o meu amor e amar. Vou viajar, cantar, vou curtir o pôr do sol. Vou buscar o meu amor e amar. Vou viajar, cantar.